logo não estou mais. Malena eu esqueci, Suzy aquela ingrata nunca mais eu vi. Vivo chorando e ninguém chora por mim. Meu beijo já não faz, não faz splish splash. Nunca mais chamei ninguém de baby meu bem. Vivo chorando e ninguém chora por mim. Até Mr. Sandman me aconselhou: Roberto, tome jeito, arranje um amor. Brotinho sem juízo, deixe de ser, senão em sua vida você vai sofrer. Linda foi namoro que pouco durou, triste abandonado atualmente eu estou. Vivo chorando e ninguém chora por mim. Pertinho de onde eu moro tem um broto encantador. Linda, ó linda, Mr. Sandman. Baby, meu bem. Uou, Malena. Splash, splash. Até Mr. Sandman me aconselhou: Roberto, tome jeito, procure um amor. Brotinho sem juízo, deixe de ser, senão em sua vida você vai sofrer. Linda foi namoro que pouco durou, triste abandonado atualmente eu estou. Vivo chorando e ninguém chora por mim. E ninguém chora por mim. Mas ninguém chora por mim.